O Ministério Público de Minas Gerais e o município de Bocaiúva, no norte do estado, celebraram acordo com o objetivo de garantir a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis, conforme determina a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O município comprometeu-se a fortalecer a infraestrutura da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bocaiúva. Além disso, irá contratar a entidade para implantar a coleta seletiva na cidade pelo prazo mínimo de 10 anos. Segundo o MP, é de extrema vulnerabilidade social a situação em que o grupo se encontra, em decorrência da discriminação e da falta de acesso a diversos direitos fundamentais, como moradia e trabalho. Para garantir a infraestrutura mínima de suporte à implantação da coleta seletiva, o Poder Público Municipal deve estabelecer diálogo permanente e apoio à associação por meio de um comitê técnico. A Prefeitura irá ceder um caminhão e um motorista à entidade e fornecer combustível para a execução dos serviços de coleta seletiva. Também irá promover ações permanentes de conscientização da população e educação ambiental sobre a importância da coleta seletiva e incluir os catadores em programas de alfabetização. A Associação dos Catadores deverá apresentar ao município o plano de trabalho para 2016 e em janeiro de cada ano. Deverá também aplicar os recursos da contratação de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo município e prestar contas semestralmente dos recursos recebidos. Associação e município ficam obrigados ainda a promover articulações para a criação do Fórum Municipal Lixo e Cidadania. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.